chegamos agora ao episódio 8 da temporada 5 de Agretsuko, Encarando o Desafio. Dessa vez é a Agretsuko que tá deprimida e o Raida é que enfia uma banana nela. Quer dizer, agora é a vingança. Na boca dela, mestre, pelo amor de Deus, né, Master? Na boca dela, senão alguém pode pensar coisas indevidas. Se você, querido ouvinte, pensou que ela enfiou esta banana em outro lugar que não fosse na boca, você... Tipo nas orelhas. Você tem uma mente poluída, filho de uma porra, tá? É na boca, igual ela fez com o Raida no episódio anterior. Que ralho. A Agretsuko pergunta como foi que isso aconteceu. O Raida diz que foi porque ela ficou fazendo sim com a cabeça ao som do death metal. A Agretsuko diz que foi levada pelo momento. Não, jura? Uau, hein? Não. Tá bom, quem conhece que te compre, Agretsuko. A Raida diz que isso foi o nascimento de uma lenda. A Agretsuko deita e diz que nunca vai conseguir se eleger pro Congresso. É a abertura. Tá. Aí a Agretsuko solta a fúria no karaokê pra delírio de Gori e felicidade de Washimi. A gente tava com saudade. Porra, dessas visitas, né, no karaokê. As meninas brindam a candidatura da Agretsuko e a Agretsuko diz que é impossível que ela vire uma congressista. No escritório, a Fênico acha que o Ikari tá desesperado. Aí, com licença que eu preciso me intercalar agora. Jura! Sherlock Fênico! Uau! Bom, essa provavelmente é a primeira vez que ela não precisou usar 0% das capacidades dedutivas dela, né? Porra. Porque até eu tô vendo que o cara tá desesperado. Não, mesmo. Então tá. A Fênico diz que a Agretsuko é o que chamam de candidata celebridade. Oi, Chupetinha. Oi, Tiririca. Oi, Papo Marçal. Oi, filhos da puta. A Ana não vai xingar vocês não, mas eu xingo no lugar dela, seus merdas. Ah, mas escuta, mentalmente, eu posso não estar xingando assim verbalmente, mas mentalmente eu bati já o passaporte de todos eles e mandei eles para aquele lugar. Vulgo para puta que os pariu, a mesma puta inclusive, é uma puta só, tá bom. Então... Provavelmente mandei eles para mais longe, hein? Tá bom, então tá, né? Aí a Fênico diz ainda que vai ser um desperdício de tempo e dinheiro se a Agretsuko se candidatar. A Agretsuko pega no... peraí. Que inferno, detesto vocês no meio da frase. Vamos lá, 3, 2, 1. A Agretsuko pega no celular dela pra ligar pro Ikari e desistir. E a Agretsuko e a Fênico vêm na TV a apresentação de death metal da Agretsuko numa reportagem que indica que há rumores dela ser a candidata do Partido da Fúria. Quem será que distribuiu esses rumores? Está aí a questão. Quem será, né? Descubra, Fênico Sherlock, né? Então, tá. Novamente, não há necessidade de grandes esforços para descobrir, né? A Agretsuko fica abismada com essa porra e desliga a TV fazendo o porcão reclamar, que agora o prazer do porcão é ficar na porra da frente dessa TV o dia inteiro. Aí todos os conhecidos da Agretsuko veem essa reportagem e cospem suas bebidas. O pai da Agretsuko, o Raida, os colegas de trabalho, até o presidente elefante que soube da fofoca por conta da Kabay. Ela tinha que ter um gostinho de fazer fofoca sobre isso, né? Não, é a central de conhecimento e informação da empresa que dona Kabay. Ora, sinal. Uhum. É o número de seguidores lá do canal da Voz do Death passa dos 2 milhões. Eu só vou te contar um negócio, dona Agretsuko. Inveja da senhora, tá? Que pra eu conseguir 1.000 no Paranê já tá sendo uma luta. Oh, que dó, viu? Inclusive, senhores ouvintes, se os senhores por acaso não são também assinantes do canal do Paranerdia, procurem youtube.com/@paranerdia. Faz favor de entrar lá, a gente tá chegando nos 1.000. Eu quero ganhar dinheiro com essa porra. Gente, tá faltando tão... Obrigado. Pouquinho. Vamos lá, colabora. No dia exatamente desta gravação, estava faltando 50. Tá vendo? Tenho certeza que a gente tem ouvinte suficiente pra fechar essa conta. Vamos lá, gente, vamos lá. Então vamos lá. Aí o porcão manda Arético ir falar com o presidente e explicar essa história. Arético diz que não pode porque está ocupada ligando para o Ikari, que não atende ela. No Congresso, o Ikari está recebendo pedidos de entrevista aos borbotões. A galera lá das OTM Girls estão trabalhando como assessores do Ikari. Para ganhar graninha, né? Tem que fazer um por fora, né? É isso aí. Aí o Ikari agradece a ajuda que o Ryodo e as garotas estão dando para ele. Fala. Não, eu queria saber de onde que veio a amizade entre eles, sabe? Você não lembra que ele foi no show das OTM Miguel e apanhou dos seguranças? Sim, mas bater em alguém não é motivo pra ficar amigo dessa pessoa. Quer dizer, eu acho, né? Mas depois que elas descobriram que ele é um congressista e é uma fonte de dinheiro, né? Sherlock. Tá, faz sentido agora. Uma luz abriu-se, né, diante de meus olhos. Aí o Ryodo avisa que a Arético pode dar pra trás no último momento, porque o Ryodo, apesar de tudo, conhece a Arético pra caralho. O Ikari diz que entende os riscos, mas que precisa da Arético. Em outra sala, o Giro vê dois assessores assistindo a apresentação das OTM Girls e falando sobre a Arético. Sim, porque essa conversa tá acontecendo lá no Congresso, na sala do puto do Ikari, e agora a gente tá vendo a sala do Giro, entendeu? É, tá lá no Congresso essa porra. Aí, espremida no trem, a Retsuko lê comentários nos seus vídeos, a ofendendo, e ouve dois jovens apontando para ela, né? Virou celebridade, fazer o quê? E todo mundo esqueceu que ela era a garota misteriosa que estava saindo com multi, hiper, mega, milionário Tadano, né? Pra ver como as coisas são efêmeras. Uma bebê, quando ela faz a voz do metal, ela tá diferentona, ela tá toda maquiada, entendeu? Pelo menos ela faz a cara toda maquiada, né? Aí ela não é reconhecida assim de fácil acesso na rua. É por isso mesmo que eu tô falando. Ela, na época que ela tava saindo com o Tadano, os paparazzi estavam o tempo todo em volta dela e ela não fazia a cara do death metal. Ah, mas isso é história velha. Ninguém mais lembra, né? Milênio, ninguém lembra de história de 2 anos atrás, não, dona Ana. É, a gente vive num povo que já tá com Alzheimer precoce, viu? Que coisa. Mas não é? Bombas. Com certeza. Aí a Retsuko liga pro Ikari e diz que não quer se candidatar. E Ikari diz pra ela não fazer isso, que ela vai, que ele vai poder treiná-la. Ele chega na van da Retsuko e rata a Retsuko de novo. Tã! Não, a Retsuko tá muito facinha, viu? Ela tá precisando voltar a fazer treinamento lá com o Weiwei. Não, mas vai levar em consideração que ela é leve? Não. Ela é levinha, é que nem máquina de bichinho de garra, de pelúcia. Ela pega pela cabeça e puxa. Mas não é? É, o problema todo é que ela é um panda vermelho e não um gato. Porque se fosse um gato, quem tentasse pegar nela já tinha levado mais tanto arranhão, já tinha perdido um olho, um braço. É. Aí o Giro liga para o Haida, pergunta se a Arético é a garota que ele levou na casa da família. Sim, seu babaca. O Giro ameaça o Haida, já que ele recebeu o dinheiro da família para ficar quieto. Ué, ele tá quieto, o dinheiro não era para Arético ficar quieta. É, realmente, o povo não entende às vezes as lógicas, né? Não é? Mas é. Aí o Haida prepara um macarrão e recebe Arético em casa. Você sabe como é que é, né? Pesou a consciência, ele vai pra cozinha, né? Sim, sim. E pelo menos ele não preparou banana pra ela, né? Nem caqui. Né? Pelo menos isso. Ou será que ele botou caqui no molho? É. Bom, aí o Raida pergunta o que Arético fazia com o Ikari até aquela hora da noite. Corno! Tá? Era isso que você queria ouvir? Seu banana, que tu além de banana é um banana chifrudo? Tá bom, pronto, foda-se. A Arético disse que o Ikari lhe deu um aulão. Eu fui da mamãe. O sonho da mamãe. Olha, pior que não, velha. Viu? Ela teve um aulão reforçado sobre segurança nacional e fundos de pensão. E pela cara dela, ela não conseguia entender nada de nada. Quem é que consegue aprender alguma coisa sobre segurança social e fundos de pensão hoje em dia, Ana? O que é uma péssima situação, né? Não é à toa que depois o pessoal se deixa enganar facinho por políticos muito meia boca. É. Aí o Haida pergunta se a Arético recusou a candidatura e ela diz que não conseguiu. O Haida diz pra Gori que a Gori e a Washimi estavam falando sério. ao apoiar a candidatura da Retsuko, e realmente elas vão apoiar pra cacete essa porra dessa candidatura. A Retsuko diz que nunca ganharia, pois tem apenas 25 anos, zero de experiência na política e canta death metal. Tá, zero de experiência eu até admito que é um ponto a menos. Agora, 25 anos e cantar death metal não é demérito não, tá? Como é que a gente já falou várias vezes aqui de um certo influencer lá, conhecido pelas quebradas como Chupetinha, né? Qual era a experiência política dele? Aposto que ele não foi sequer representante de classe no prezinho. Safadeza conta como experiência política? No nosso país, infelizmente, sim. Então pronto, ele era muito experiente. Tá bom. O Raida diz que quando ele viu o Retsuko no palco soltando a voz, ele sentiu que ela poderia fazer qualquer coisa que quisesse. É, a gente tem que admitir que ela é uma força da natureza quando tá cantando, né? Não é, mas é. A Retsuko e o Raida vão até o Ikari, que informa que eles vão fazer sua campanha focando no Distrito 8 de Tóquio. O curral eleitoral de Raida Juzo! Yeah! É. Agora imagina a situação do Raida, né? Pra perceber que ele vai entrar numa briga, apoiando a Retsuko, mas que essa briga é contra a família dele. Não que eles estivessem de bom, né? Cheio de love. Mas tanto é assim que ele se arruma, bota um terninho bonitinho, roupa de trabalho, estica social, vai na casa deles e devolve o dinheiro. Fim do episódio 8. É isso aí. Sua opinião, dona Ana? Olha, esse é um episódio onde a gente vê várias coisas se desenrolando, né? Da depressão, desespero da Retsuko com a situação, até uma aceitação dela, né? Se não integral, ela já está mais aberta à ideia da candidatura. E o Raida agora também está com um pouco mais de propósito. Ele deixou de estar na depressão pós-esculhambo do irmão. E agora ele está vendo uma opção na figura da Retsuko, né? Querendo apoiar ela, querendo deixar de ser 100% banana. Eu diria que ele está agora no nível 95. Ele agora é uma banana caramelada. É, está começando a ganhar um encanto essa bananinha. Né? Então tá. É isso, ouvintes. Fiquem por aí e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá.